ήταν, με είπε το όνομα πιθανό τη Ζήλιο και η Τζιρίτα. Μια παγιβατούνα από αδερφή. Φίλη. Παγιβατούνα από αδερφή. Εγώ είμαι ο Ιτρμέα. Ρωσία. Παγιβατούνα και ώρα από αδερφή. Αυτοριζάδε. Ο Νοητρομέα. Ο Νοητρομέα με βουά παρά τούνα. Προσέγγω νότια νομέα. Η χόντσα ήταν εντεθερτά να προα 040. Αφίον. Πριν τη ρίζα κουβίσκει εδώ προα 040, πριν τη θερτά, ως την ζώα άρε, εις τρίτα, σιγούντο νότα, παρά στην αρωτίου Μαχουσέφ. Ήταν, κουβέστα προα να γυρίμει ευητάλα, Ιντερσεπτάρα, ούσο, νέσα που Ιντερσεπτάρα, εμφανίστα από τη ΔΑΠ. Εντεώ, πτα αυτοριζάτη, τον προσεγγιμιά, τη τεσέπτα να 040, και πάμε να εσταπιλιζάτου, γκο, νοή τον μέα. Πάει για τσιά το ιδίο. Αφιβατίβο, το ιδίο πέζα, ζούστε, ουτήμετρο, 1-0, νοδούιζ, εμφανίστα από τη ΔΑΠ. Πάρα το ιδίο, πάνω 0, νοδούιζ, εμφανίστα από τη ΔΑΠ, γκο, νοή τον μέα. Seguinte frequência livre, Mike Zulu Zulu, tenha um bom dia. Ok, senhor, igualmente. Papá, controle. Na sua escuta, prossiga. Chega agora o centro Recife, na frequência 12.085, alterno 33265. Chamaram na frequência, poderia confirmar? 12685, alterna 13365. 12685, alterna 13365. Afirmativo. O Gol 18 no meio, completo final do procedimento, chame agora a torre na frequência 118, décimo meia dúzia. 1186, vai chamar. Motor Salvador, bom dia, Gol 1154, autorizado pelo centro nível 150, perdeu contato com o dedo. Centro 110 graus, ponto 9, altímetro 1012. Livre pouso 10, com 1012, Gol 1896. Passando 200, autorizado 150, perdeu contato com o centro. O 1154, aciona identificação, foi na planta por 100 TAP, desce para 2000 pés, ajuste de altímetro 1012. Chegada à mare, na escuta do controle. É, por gentileza, solicita se possível manter a chegada aqui, devido formações, e mais à frente talvez a gente possa voar, mas tem uma formação aqui que não vai dar para voar agora. Gentileza, você poderia dar uma outra altitude ou quer que desça a 2000? Tranquilo, o senhor está autorizado até 2000 pés, desça a seu critério, o ajuste de altímetro 1012 na chegada à mare. Caso não tenha condições de alguma descida ou a proa, se informe e nós iremos vetorá-lo. Ok, muito agradecido pela sua gentileza, descendo para 2000. E informaremos se necessário tem que fazer desvios aqui na aproximação. Na chegada à mare, Gol 1154, mantendo o perfil lateral. 8 no 6, Solos 48, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, Kilo, Pat 3, remota do Pat principal. Alfa, Kilo, Pat 3, remota do principal. Você confirma posição para o Golo 8 no 6? Estamos aqui indicado 1 no 2 da remota, parte principal. 1 no 2 da remota do principal. autorizado IRS para o 1954. Afirmativo, nesta cruz, está autorizado interceptar, informe que está autorizado, descendo para 2.000 pés, ajuste 1.012, o gol 1154. Autorizado, descida para 2.000 e o LS vai reportar estabilizado, gol 1154. Estabilizado no curso e a pista visual, voo 1954. Certo, completo final, chame torre 1, 1, 8, 6, 6, 12. 8, 6, é mais. Boa noite, torre voo 1, 1, 5, 4, vai estabilizar no ILS já no curso e visual com a 1, 0. Gente, a parte externa 1, 1, 5, 4. Porta lá externo, 5, 4. Externo, gol 1154, contra a embaixada travada. Frente 1154, livre pouso no 1-0, vento 1-1-0 graus com 7-9, altímetro 1-0-1-2. Livre pouso na 10, gol 1154. Salvador é o 1154, solo 01, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo, PAT 3, portão 11 do PAT principal. Alfa Kilo para o 3 na sua escuta, gol 1154. Via PAT 3 para o portão 11 do principal. PAT 3 do 1154. Prossiga. Você vai confirmar nossa posição? Vai seguir via PAT 3, ingressar no PAT principal, portão 1-1. Ah, sim, 1-1, obrigado.